A palavra é uma pistola, microfone é um fuzil. Esse é o Tom Produções, com mais chave do Brasil. A bermuda é de surfista ou então é da ciclone. Fui buscar no shopping center, jacaré, rinoceronte. Antiga é do facão, Adidas que é de um barão. A Juliette dourada que combina com o cordão. Se meu nome aqui dá medo, minha risada é um pesadelo. Nossa mente é uma mina de ouro que faz dinheiro. Piranha que agrada o bonde, nós dá uma condição. Mas se for iraquiana, vira mulher do patrão. Cabelo da tônica, o trend vilão original. Se nós tem um lado bom, nós também tem um lado mal. Status é pra herói, nós é o vilão do bululu. Os moleque é sinistrão e na fuga ninguém parou. Sobrancelha chavaiada, que até playboy se espanta. O time dos iraquianos, do jeito que a gente ama. Bermuda é de surfista, ou então é da ciclone. Fui buscar no shopping sem ter jacaré, rinoceronte. Pisante que é do facão, Adidas que é de um barão. A Juliette dourada que combina com o cordão. Se meu nome aqui dá medo, minha risada é um pesadelo. Nossa mente é uma mina de ouro que faz dinheiro. Piranha que agrada o bonde, nós dá uma condição. Mas se for iraquiana, vira mulher do patrão. Cabelo da Tony Cantor é de vilão original. Se nós tem o lado bom, nós também tem um lado mal. Status é pra herói, nós é o vilão do bululu. Os moleque é sinistrão e na fuga ninguém parou. Sobrancelha chavaiada, que até playboy se espanta. Time dos iraquianos, do jeito que a gente ama. Do jeito que a gente ama. É minha preta, é minha branca. Que a família Tônica, do bonde, Tabari Ruana. É minha preta, é minha branca. Que a família Tônica, do bonde, Tabari Ruana. É minha preta, é minha branca. Cultou Produções, como que ele tá? É minha preta, é minha branca.